ideia. Então, agora, sem mais delongas, eu quero chamar o preletor e apresentar em primeiro lugar o pastor Clomácio. Foi meu amigo na Igreja Batista Getsemane, depois foi meu pastor na Igreja Batista Monte Carmelo, aí meu amigo de seminário, tive a honra de formar junto com ele, e é um homem de Deus. Hoje ele é pastor da Igreja Presbiteriana do Novo Angelim, e é uma honra tê-lo aqui com a gente, porque ele é uma das pessoas mais seguras e mais comunicativas que eu conheço quando se fala de pregação. Tudo que eu aprendi de pregação foi com ele. Então, eu estou babando muito, mas é porque o cara é bom mesmo. Então, vamos orar pedindo que Deus abençoe. Uma das coisas que eu aprendi com ele foi que todas essas coisas que a gente admira em alguém, em um homem de Deus, é porque não vem propriamente dele, mas vem do próprio Deus. Então, nós vamos pedir a Deus que o abençoe para que ele seja capacitado a falar para nós com amor. Após, ele vai ter 40, 45 minutos para falar. Após isso, nós temos mais uns 15 minutos aí para perguntas e respostas. Então, se vocês quiserem anotar alguma coisa enquanto ele está falando, fiquem à vontade. Pai querido, nós te agradecemos novamente por essa reunião. E queremos pedir ao Senhor, ó Pai, agora enquanto nós vamos ouvir essa palestra sobre apologética, ó Deus, razão e esperança, defesa da fé para jovens cristãos. Pedimos ao Senhor que capacite o preletor, ó Deus, o pastor Clomácio, para que ele, ó Deus, seja habilitado por Ti a falar com autoridade. Ó Deus, a falar da forma como o Senhor Jesus falava. Ó Deus, a pregar a verdade, a falar para nós das coisas que precisamos ouvir e a nos fazer pensar sobre tudo isso, Pai. Pedimos que o Senhor o ajude, dando a ele capacitação, ó Deus, firmeza, ó Deus, clareza de pensamento e disposição, e assim também nós sejamos capacitados a entender todas as coisas e interagir com ele para que possamos aprender juntos, Pai. Em nome de Jesus, pedimos que o Senhor nos abençoe. Amém. O Alan é muito amigo mesmo para tecer os comentários que ele teceu aqui. Eu acho que ele, na verdade, estava pensando em uma outra pessoa e me convidou, e como já tinha o discurso pronto, não teve jeito, teve que falar da outra pessoa. Eu estou aqui, eu sinceramente estou emocionado com o que eu estou vendo aqui. Eu estou profundamente emocionado. Porque essa expressão reformada tem muito, muito a ver com a minha vida. Como evangélico, como pastor. E paguei um preço muito alto para continuar firme nessa perspectiva reformada. Então eu entendi muito bem o que Jesus quer dizer com mentindo, disserem coisas sobre você. Eu entendo muito bem o que significa ser incompreendido na sua igreja, na sua denominação. Então, quando eu ouço falar de uma aliança de jovens reformadas na cidade de São Luís, meu coração se enche de profunda alegria. Tenho certeza que Deus está renovando a sua verdade no meio da igreja. Agora, quando pensamos em falar sobre defesa de fé, partindo de um grupo de jovens que tem o desejo de expandir e propor e pregar uma visão ou uma cosmovisão reformada, aí nós temos um desafio muito grande. Quando pensamos em apologética, nós estamos sinceramente pensando em defesa de alguma coisa. O apologeta é o defensor. E nas escrituras, ou em termos de escritura apologética, ou na religião apologética, é a própria defesa da fé. A defesa das doutrinas ou das verdades fundamentais do cristianismo. E quando pensamos na defesa do cristianismo e dos seus posicionamentos fundamentais, nós precisamos pensar em que mundo é esse que nós estamos, para que possamos defender arduamente a nossa fé. O mundo que nós conhecemos é formado de diversas cosmovisões. A sociedade onde vocês vivem tem explicações para a existência do ser humano, para o fim de todas as coisas. Ela define a nossa existência a partir de diversos postulados. São cosmovisões. O cristão, então, tem a sua cosmovisão. Ele explica a sua existência, a razão de sua existência, o seu destino, a partir de uma perspectiva bíblica. Mas em que mundo é esse que nós, jovens, estamos vivendo hoje, que precisa ser entendido por nós para que nossa defesa de fé seja coerente? Então, quando me passaram esse tema, eu fiquei imaginando, vamos defender a fé que nós apresentamos, mas a pergunta básica é: em que mundo nós estamos e em que igreja nós estamos? Quais são as visões deste mundo e desta igreja que devem servir de base para nós começarmos a pensar em defender a nossa fé? Então eu pergunto a vocês, que sociedade é essa que vocês estão vendo por aí? Que mundo é esse no qual vocês estão vivendo e aonde vocês devem, como jovens cristãos, estar inseridos para que possam anunciar, proclamar e defender a sua fé? Isso é muito importante para nós e eu queria que a gente avaliasse isso pausadamente e com muita calma. Nós estamos vivendo uma era muito conturbada, muito difícil de ser definida. É um momento complicado para todo ser humano, mas em especial para vocês, para nós jovens. Nós estamos vivendo o que alguns filósofos chamam de era pós-moderna, pós-modernismo, mas eu tenho um amigo filósofo que ele disse que nós não estamos vivendo pós-modernismo, nós estamos vivendo uma reação à era moderna. Então o que é isso, pós-modernismo e era moderna? Nós estamos vivendo uma situação muito interessante. Ainda há na nossa sociedade os pressupostos de que tudo na nossa vida deve ser explicado racionalmente. E devemos explicar isso. As coisas que acontecem, as verdades que nos cercam, elas podem ser compreendidas pela razão. Isso porque quando nós tivemos o iluminismo e aquilo que nós chamamos de era da razão, os homens entendiam que tudo na nossa criação poderia ser explicado a partir de pressupostos matemáticos. Então, basta você conhecer como as coisas funcionam na criação que nos cerca, que você certamente conhecerá a verdade. Por isso, você precisa mais e essencialmente da sua razão, da sua mente. Por isso, nada pode ser explicado senão racionalmente. E quando se pensava nisso, então, a origem do homem, o mundo que nos cerca, tudo deveria passar por esse crivo da razão. O cristianismo, no século XIX, na Europa, começou a entrar em colapso, porque o cristianismo trazia afirmações que fugiam aquilo que era racional. Nascimento virginal, um homem que é Deus ao mesmo tempo, uma morte expiatória substitutiva, um Deus soberano que rege e governa o mundo, e o ser humano criado por Deus no sexto dia, tendo Deus criado todo o universo em seis. Os homens dizem, isso não é possível. Não há como se entender isso racionalmente. E aí, então, os teólogos da igreja na Europa resolveram, então, pegar o cristianismo e retirar dele tudo aquilo que não poderia ser compreendido racionalmente e apresentá-lo para a sociedade. O que sobrou foram igrejas fechando na Europa e pastores perdendo seu emprego. Acabou com a igreja. Isso nós chamamos de teologia liberal. Só que o século XIX, final do século XIX, início do século XX, algumas das esperanças do homem que entendia que a razão definia tudo foi começando a ser destruído. Porque se bastava para o homem apenas conhecer as coisas na sua mente e por sua mente, quanto mais conhecimento o homem adquirir, melhor ele será. O problema com a sociedade, que era corrupta, perversa, estava em sua ignorância. Quanto mais conhecimento, melhor o homem será. Mas aí então vem tecnologia, avanços científicos, Primeira Guerra, Segunda Guerra, morte, destruição, corrupção. E quanto mais conhecimento, parece que ocorre exatamente o contrário. Mais o homem é mau. Então nós estamos vivendo agora uma reação a essa era moderna. Enquanto no modernismo a razão era definida, a verdade é definida pela razão, na era pós-moderna não existe verdade. Tudo é explicado a partir de sua própria experiência. Nós vivemos uma era subjetiva, onde as pessoas dizem que as verdades são definidas a partir da própria experiência da pessoa. Não existem postulados absolutos, verdades absolutas, e novamente o cristianismo está entrando em colapso. Porque nós apresentamos uma verdade objetiva, enquanto a sociedade não aceita que nós tenhamos essa verdade objetiva. Então, que era nós estamos vivendo? Ela é uma era, queridos, caracterizada pela centralidade novamente no ser. O homem não é mais só o centro de todas as coisas, ele é o definidor de todas elas a partir de suas próprias perspectivas. Tudo agora é definido sobre minha visão. Daí, então, nós vemos o crescimento da nossa sociedade das chamadas minorias. Todos devem ser respeitados e o grande lema da sociedade é que nós sejamos tolerantes uns com os outros. Vocês já devem ter ouvido isso por aí. Essa é a sua verdade, essa é a minha verdade, eu respeito a sua verdade, então respeite a minha. O problema com esse tipo de postulado é que muitas verdades, na verdade, não é verdade nenhuma. Quanto mais forem quanto mais visões nós temos, e cada uma delas sendo definidas como verdades pessoais subjetivas, nós não temos verdade absoluta. E o que é que causa, e qual é o problema de termos tantas verdades subjetivas e nenhuma verdade absoluta? É relativismo moral. Estamos vivendo uma sociedade onde a moralidade também é relativa. A moralidade é definida por você mesmo. Se você quer se envolver com uma pessoa do mesmo sexo que você, você pode fazer. Aí nós temos aquilo que Raul Seixas definiu como a sociedade alternativa, ou seja, faça o que tu queres, pois é tudo da lei. É exatamente isso que está acontecendo hoje. É isso que vocês veem pela TV. É exatamente aí, e neste mundo cercado de subjetivismo, onde não há conceitos absolutos, que nós estamos vivendo. E a igreja? Como é que a igreja está? Como é que está a igreja de vocês? É? A igreja está igual. Infelizmente, ela está igual. Nós também vivemos o mesmo relativismo dentro da igreja. Não há mais verdades absolutas no cristianismo. Por quê? Porque a verdade absoluta deveria ser a revelação proposicional, ou seja, as escrituras. Mas ela é definida de outras maneiras. Ela pode ser definida, por exemplo, de forma empírica, ou seja, a minha experiência define a verdade. Não é a escritura em si que é o fundamento da verdade, mas a experiência subjetiva de cada pessoa. É talvez por isso que nós vemos crescer a quantidade de ministérios ou de igrejas. Elas todas são resultados de experiências pessoais, onde elas rompem com as suas igrejas de origem porque discordam do pensamento teológico original, porque agora eles têm uma visão diferente gerada pela sua própria experiência. Esse relativismo pode ser visto na forma como vocês ouvem as pregações e como vocês definem a teologia das igrejas de cada um de vocês aqui. Vocês já devem ter ouvido pastores dizerem que não importa, as questões teológicas fundamentais não importam. O importante é a sua relação com Cristo e o seu envolvimento com Jesus. Agora, na mesma onda de relativismo teológico dentro da igreja evangélica, onde há várias verdades, nós incorremos no mesmo problema de relativismo moral. A ética cristã tem se perdido. A igreja tem perdido algumas coisas interessantes. Eu gostaria que vocês pensassem comigo aqui rapidamente. Primeiro, qual é a ética sexual da igreja evangélica atual? Qual é o padrão normal do jovem evangélico? A castidade até o casamento. Não é? Não, não é. 68% a 70% dos jovens, uma pesquisa em São Paulo, evangélicos, frequentadores de igreja, dizem ter vida sexual ativa. Um pastor presbiteriano amigo meu disse que eu deveria repensar meu conceito de sexualidade, porque estamos vivendo uma era diferente. Ele diz: você não vai conseguir conter os seus jovens, eles estão fazendo sexo e você não está sabendo disso. Isso é para a época do século XIX, da era vitoriana. Nós vivemos uma era completamente distinta. Se nós temos relativismo teológico dentro da igreja, nós também temos o mesmo relativismo moral. Os evangélicos têm sido conhecidos, infelizmente, por sua fraqueza moral. Escândalos de ministérios, pastores cometendo adultério, jovens vivendo vidas sexuais ativas, pastores envolvendo-se em política e tendo o mesmo proceder político dos seus colegas, Não sei se vocês sabem, mas a nossa bancada evangélica é considerada como uma das mais corruptas em Brasília. Não é verdade? E se vocês lembram da revista Veja sobre o escândalo das ambulâncias, tinha pelo menos uns 10 a 12 evangélicos no meio. Ativismo. A igreja abandonou a escritura como fundamento e o Espírito Santo como poder que expande a pregação do evangelho. Hoje os evangélicos acham que só conseguirão ser bem sucedidos na expansão do evangelho se tiverem poder político e se forem cada vez mais parecidos com o mundo para poder influenciar o mundo. Eu estou exagerando, gente? Por favor, se estiver, digam aí para mim. Eu faço essa análise como pastor e conversando com pastores, com membros e observando o que está acontecendo hoje. Então, como é que nós podemos defender uma fé e falar de defesa de fé num mundo que não aceita mais que nós defendamos uma verdade absoluta e também numa igreja que não aceita a mesma coisa? Ela não crê da mesma forma. Ela diz que o que você crê para você. Eu creio de forma diferente. Você tem a sua visão teológica, eu tenho a minha visão teológica. Eu ouço isso constantemente entre colegas pastores. Eu ouço eles dizerem, não importa o quanto você crê nessa verdade, isso é uma verdade para você, mas não é para mim. Essa é a sua maneira de abordar as escrituras. A minha maneira é completamente distinta. O problema com todo esse relativismo, gente, tanto no mundo quanto na igreja, é que nós ficamos sem nenhum fundamento. Se tudo é tão subjetivo, não há segurança, não há nenhum fundamento no qual nós possamos caminhar. Se tudo depende dos meus sentimentos, da minha experiência ou do ministério de minha igreja, então eu estou perdido. Qual é o fundamento básico para a minha fé? Como eu posso defender uma fé num mundo tão relativo como este e numa igreja que também está tão relativa como essa? E aí, o que a gente faz? O que a gente faz? Bem, nós precisamos defender a nossa fé partindo de 4 ou 5 pressupostos básicos. Toda cosmovisão parte de algum pressuposto básico. Você não pode ter, você não pode dizer que tem uma cosmovisão que não tem fundamento nenhum. Ela não parte de nada. Então, precisamos ter alguns pressupostos básicos. E como nós somos reformados e os jovens estão aqui para serem jovens reformados, eu convido vocês a olhar. Eu vou ler um texto das Escrituras e nós vamos olhar esses fundamentos básicos em um texto das Escrituras. Não é um sermão, tá? Não é uma exposição bíblica. Até, apesar de eu ter tido um grande desejo de fazer uma exposição bíblica, eu falei para o Allen, eu não sou palestrante, eu sou pregador. E minha paixão consiste em expor a Bíblia. Mas há um texto que é uma defesa da fé, que é um claro exemplo de apologética, que é Gálatas capítulo 1, de 1 a 4. Eu sei que vocês já leram esse texto. E eu sei que vocês não viram algumas coisas tão impressionantes assim nesse texto quando leram. É uma introdução de uma carta de Paulo, igual a outras introduções de cartas que ele havia escrito. Paulo escreveu aos Gálatas o capítulo 1, de 1 a 4. E olha só como ele escreve, como ele introduz uma carta tão importante para a igreja na época e para nós hoje. Gálatas 1, de 1 a 4. Diz assim: Paulo, apóstolo enviado, não da parte de homens, nem por meio de pessoa alguma, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dos mortos, e todos os irmãos que estão comigo às igrejas da Galácia. A vocês, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo, que se entregou a si mesmo por nossos pecados, a fim de nos resgatar desta presente era perversa, segundo a vontade de nosso Deus e Pai, a quem seja a glória para todo sempre. Amém. Vamos olhar para o que Paulo quer que nós entendamos que são pressupostos básicos para a defesa da fé, ou verdades absolutas das quais nós não podemos abrir mão e sobre as quais devemos dedicar tempo para estudar, avaliar e estar inteirados a ponto de argumentar nessa sociedade tão relativa como a nossa. Nós vamos olhar para todas elas hoje com calma. Nós temos ainda meia hora para isso. E nós vamos ver isso com tranquilidade, pedindo que Deus nos ajude. Veja como Paulo começa esse capítulo. Ele começa afirmando a sua autoridade apostólica. A igreja aos Gálatas estava sofrendo um problema muito sério. O evangelho dos apóstolos estava sendo negado. Uma espécie de religião de obras estava sendo ensinada na Galácia. A ênfase estava sendo exatamente em que você precisava alcançar a salvação através de alguns requisitos básicos. Você precisava se tornar um judeu primeiro, precisava circuncidar e guardar a lei. E para destruir o argumento do evangelho pela graça, eles precisavam destruir aquele que era o principal proponente disso. Na verdade, é assim que as pessoas costumam fazer para destruir a nossa fé. Derrubam o principal fundamento dela. Paulo era o grande proponente. E se eles pudessem provar que Paulo não era um apóstolo verdadeiro, genuíno, eles destruiriam o evangelho de Paulo. E então conseguiriam penetrar com a sua mensagem na igreja da Galácia. Paulo então escreve essa carta. E nessa introdução ele resume todo o conteúdo da carta. Ele divide o seu conteúdo na carta em dois momentos. Ele defende o seu apostolado e defende o seu evangelho. Quando ele faz isso aqui, logo na introdução, ele faz de uma maneira inusitada, pois Paulo não começa nenhuma outra carta da forma como ele começa agora. Ele começa Gálatas dessa maneira. Todas as demais cartas, quando Paulo escreve, ele dá graças pela igreja. Essa é a única igreja para quem ele não dá graças. Por quê? Porque eles estavam abandonando a sua fé. Porque eles estavam abandonando o fundamento do seu cristianismo. Porque eles estavam se deixando seduzir por uma inovação que estava adentrando na igreja. Agora imagine nós, evangélicos. Estamos numa era muito difícil na igreja. Nós vivemos um cristianismo mercadológico. Os evangélicos são consumidores e os pastores são grandes apresentadores de programa e também grandes comerciantes que vendem a fé. Nós estamos vivendo uma era onde nós escolhemos a igreja que melhor satisfaz os nossos anseios. Vivemos uma era onde a pregação deve ser aquela que vem trazer ao nosso coração todo o alento que precisamos. Por isso elas são tão cheias de autoestima e de ênfase na vitória. Nós estamos na igreja, alguns evangélicos, principalmente jovens, estão na igreja na medida em que a igreja mexe com as suas emoções e satisfaz os seus anseios de ser entretido. Vivemos exatamente a era do entretenimento. É um momento muito complicado, onde as pessoas vão para suas casas, assistem o jogo jogo de futebol. Se você é inteligente, você torce para São Paulo e fica feliz quando São Paulo ganha. Você assiste uma novela, assiste um filme, você é entretido a semana inteira e no final de semana você exige a mesma coisa da sua igreja, o entretenimento. Culto agora é definido pela minha perspectiva. O culto, eu gostei do culto hoje à noite, eu não gostei do culto hoje à noite. Quando na verdade o problema do culto não é se você gostou ou não, é se Deus gostou ou não do culto que você apresentou. Então nós vivemos um abandono da fé verdadeira, como os Gálatas estavam fazendo. Então o que Paulo quer que os Gálatas entendam que deve ser fundamental para eles? Primeiro ele começa dizendo que ele é um apóstolo. Ele havia sido separado por Jesus Cristo, testemunha ocular da ressurreição, e havia recebido o evangelho diretamente de Jesus Cristo. Quando Paulo defende seu apostolado aqui, ele não está fazendo como estão fazendo os pseudo-apóstolos dos dias de hoje, que estão restaurando o ministério apostólico nas igrejas. Paulo não está fazendo isso. Paulo não tem anseio por títulos. Se vocês leem sobre Paulo, vão descobrir que ele tinha exatamente o contrário. Ele gostava pouco de chamar a atenção para si. Mas Paulo estava interessado em defender o seu evangelho, porque ele estava, acima de tudo, interessado em defender a fé. Por que isso? Por que ele deveria defender o seu apostolado? Veja que ele diz que o seu chamado vem diretamente de Deus, por Jesus Cristo e por Deus Pai. Não por homem algum, nem por meio de homem algum. O que ele quer dizer com isso e por que isso é importante para nós? Bem, Paulo está afirmando que a sua mensagem foi dada diretamente por Deus a ele. Que ele não colheu a sua doutrina e o seu ensino a partir de um simpósio ou encontro de 3 dias ou um seminário de 4 anos. Ele não havia sido instruído por homem algum, mas Deus havia aparecido para ele e dito a ele o que ele deveria crer. Paulo está afirmando, em outras palavras, que a primeira perspectiva fundamental para a defesa da fé é que nós temos como fundamento de nossas crenças a revelação divina. Uma revelação por proposições. Deus falou. Na verdade, Deus não só falou. A revelação consiste de duas coisas importantes. Deus age na história. E aí você vê isso quando Deus cria todas as coisas, quando Deus chama Abraão, quando Deus fala com Isaac, quando Deus chama Jacó, Deus liberta o povo do cativeiro do Egito. Essas são ações divinas. Mas se você olhar para um livro de história, eles não vão dizer para você que Deus fez essas coisas. Eles vão falar de Abraão, patriarca dos israelitas, vão falar de um período em que os judeus estiveram no Egito, falarão da formação da nação de Israel, mas não darão nenhuma informação quanto ao porquê e como essas coisas foram feitas. São atos históricos. Assim como o encontro de vocês com Cristo são atos históricos. Vocês estão numa igreja, vocês defendem uma fé, este encontro aqui é simplesmente uma ação. É história que está acontecendo. Agora, a proposição ou a revelação de Deus consiste não só no registro dos fatos históricos, mas na explicação destes fatos. Deus não simplesmente age, mas ele explica através dos seus servos a razão por que ele agiu assim. Jesus Cristo surge no mundo, nasce em Belém, é aquele menino igual a todos os outros, mas começa a pregar, depois dos 30 anos começa a pregar, promove uma espécie de revolução no seu período, muita gente está ouvindo, querendo saber da sua mensagem, mas depois disso esse jovem é preso, ele é escarnecido pelos seus compatriotas e ele é crucificado pelos romanos, morre crucificado, e como diz o prêmio Nobel, aquele teólogo liberal, eu esqueci o nome dele, Schweitzer, não, é o Albert Schweitzer. Ele morreu desesperado e louco, porque esperava que Deus interviesse no mundo e não fez. Dizendo, Deus meu, por que me desamparaste? Mas os apóstolos dizem que o fato histórico da vinda de Jesus Cristo implica na revelação divina. Deus veio ao mundo. Portanto, a palavra de Deus explica para nós o mundo que nos cerca. É Deus falando conosco e dizendo qual é a sua vontade, a razão de ser das coisas, por que que tudo existe, por que nós somos criados, qual é o nosso destino, qual é o propósito de Deus em todas as coisas. Então a nossa cosmovisão não pode ter outro fundamento a não ser a revelação de Deus. E nós, se cremos num Deus pessoal, temos que crer que esse Deus, ser pessoal, fala, né? E se ele fala, ele se revela. Ele dá-se a conhecer. Sua revelação, portanto, é segura, sólida e firme. Há várias verdades, dizem as pessoas. O cristianismo diz, não, há uma só verdade. É aquilo que Deus disse através da sua palavra. Tudo o que ele falou, o registro histórico, a explicação desses registros e também as exigências que esse registro faz de nós, são os fundamentos históricos pelo qual, as verdades fundamentais pelas quais nós devemos viver. Se somos jovens cristãos, então o fundamento da nossa fé consiste exatamente na revelação de Deus. Se nós não cremos que Deus se revelou, se nós não cremos em um Deus pessoal, nós não temos razão de ser de religiosos. Não somos cristãos. Para que nós estamos indo a um culto? Por que gastamos todo o nosso tempo dedicando à oração e a participar de encontros e a cantar a Deus? Ele é um ser pessoal, ele existe, criou todas as coisas e revelou-se através da sua palavra. Ora, se ele decidiu revelar-se através dos registros históricos, da explicação, então a única forma de conhecê-lo e o único local onde a verdade de Deus está e as verdades está, do mundo que nos cerca está exatamente lá. Agora, o que está acontecendo é que nós estamos vivendo dentro da igreja esse questionamento constante. Por um lado, nós temos um grupo de teólogos que se consideram racionais. Eles acham que eles são muito mais inteligentes do que nós, porque nós somos tolos que acreditam em revelações, em nascimento virginal e em milagres. Eles dizem que tudo deve ser explicado pela razão, e então eles questionam o fundamento da nossa fé, que é a palavra de Deus. Eles fizeram durante o longo da história do século XIX e também ainda no século XX ataques severos à palavra de Deus. Eles declaram que ela é fruto da criação de uma sociedade, de uma cultura. Foram homens que criaram as escrituras, que elaboraram os discursos. Bem, eles partem disso porque eles têm um pressuposto básico. Eles negam a possibilidade de qualquer coisa que não seja explicado pela razão, como eu já disse. Eles são evangélicos. Eles se dizem cristãos, mas não creem em nada que não possa ser racionalmente explicado. A grande questão é, existe no mundo em que nós criamos situações que só podem ser explicadas de forma racional, ou há elementos na nossa existência que estão um pouco além de nossas explicações racionais? Mais ainda, será que toda a racionalidade ou as explicações que nós damos são de fato verdadeiras? Ou elas são fruto de nossa própria perspectiva sobre alguma coisa? É a forma como eu olho que define o que é verdade ou não. Até mesmo essas pessoas não são isentas de sua análise. Elas já partem com um preconceito quanto àquele assunto. Eles já começam dizendo, não cremos em milagres, não cremos em intervenções divinas. Por si só, isso não é ser racional. É ser exatamente o contrário. Não é ser coerente, não é ser lógico e não é ser sincero. O ideal era que eles partissem tendo a disposição aberta para ser questionado em suas pressuposições, mas eles têm pressuposições básicas, ou seja, eles têm uma cosmovisão, e o fundamento dessa cosmovisão é exatamente a racionalidade. Nós temos uma outra cosmovisão, e o fundamento da cosmovisão não é a razão, mas a revelação. É Deus quem, soberanamente, dá a conhecer a nós toda a verdade que nos cerca, seu propósito e sua vontade para nós. Deu para entender isso? Segunda coisa que Paulo diz é que, além do pressuposto básico da revelação, há um fator importantíssimo sobre essa revelação. É que a nossa fé fundamenta-se na pessoa de Cristo Jesus, porque ele começa a dizer aqui que tudo ocorreu centralizado em Cristo. Veja que ele diz que a graça e a paz é por meio de Jesus Cristo, e ele diz também que Jesus Cristo veio ao mundo, levou sobre si os nossos pecados, nos resgatou da presente era, e por meio dele, ele cumpriu a vontade de Deus, e por meio dele, Deus é glorificado. Ou seja, Cristo é exatamente a centralidade da nossa fé. Cristo é o centro. Porque ele é o meio pelo qual o homem pode conhecer a Deus. Você não pode ter um conhecimento de Deus sem Cristo. E aí a nossa fé, a fé cristã, ela é singular. É muito diferente do que nós estamos vendo aí. Por exemplo, a Oprah Winfrey, por exemplo, aquela apresentadora maluca lá dos Estados Unidos, diz que o cristianismo não pode ser tido como uma verdade absoluta. Há verdades em todas as demais religiões. Você pode escolher, porque todos os caminhos levam a Deus. Infelizmente, eu soube ultimamente que há um pastor batista que está começando a dizer alguma coisa parecida com essa. Ele diz que há possibilidades de salvação fora do cristianismo. Na verdade, a sociedade, o mundo diz exatamente isso. O cristianismo é apenas uma religião entre as outras. E o que nós precisamos fazer é ser tolerantes. A tolerância religiosa tornou-se a marca dessa sociedade, tanto no Brasil como lá fora. É só olhar, por exemplo, para os Estados Unidos. Vocês devem ter já discutido isso, o Alan já deve ter comentado com vocês, mas vocês devem ter visto o grande problema que houve na posse do Barack Obama, né? Primeiro, com o pobre do pastor lá daquela pequena igreja nos Estados Unidos, o Rick Warren, teve que orar, né? E os homossexuais ficaram indignados porque Rick Warren se posiciona contra o casamento gay. Mas também eles não queriam que Obama citasse Deus ou Jesus Cristo ou alguma coisa que associasse o cristianismo em sua posse. Por quê? Exatamente por causa da base da tolerância religiosa. Hoje os Estados Unidos engloba um grande número de religiões. O cristianismo não é superior a eles. É igual, e em muitos casos, sob a ótica de muitas pessoas, é até inferior, porque é fundamentalista, é radical, ele fecha coisas essenciais para a sociedade, não é aberto para que a cultura se torne um pouco melhor. Só que quando nós olhamos para a revelação que Deus nos dá, ela nos coloca Cristo como o centro de tudo. Cristo é o único meio pelo qual conhecemos a Deus. Cristo é o único meio, é o ser humano perfeito, ao mesmo tempo um ser divino, é Deus, mas é o ser humano perfeito, é o ideal da humanidade. O cristianismo não é uma religião como uma outra qualquer, ela é exatamente a singular revelação de Deus. O cristianismo não é a instituição em si, com todos os seus erros e seus questionamentos, mas o cristianismo genuíno, verdadeiro, que centraliza-se em Cristo. Cristo é a verdade absoluta sobre isso. Agora vejam que o cristianismo tem alguns elementos essenciais que não podem ser negados. Primeiro, que Cristo é Deus e homem ao mesmo tempo. Nós, jovens, precisamos afirmar a soberana manifestação de Deus em forma humana, homem e Deus ao mesmo tempo. Nós estamos vivendo um período onde Cristo é apenas um grande exemplo de como nós podemos nos tornar bem-sucedidos. Mas o cristianismo é o Deus que se fez homem. Precisamos também voltar a crer na expiação substitutiva, porque Paulo diz, ele morreu ou se entregou por nossos pecados. Ou seja, no cristianismo nós cremos que Cristo de fato substitui as pessoas na cruz. Cristo não foi nem exemplo, Cristo não foi, nem tampouco houve uma expiação geral e aonde Cristo não expia pecado algum. Né? Eu quero dizer aqui que eu creio que pessoas que creem na expiação universal vão para o céu, mas estão equivocadas quanto a isso. Porque na cruz houve uma substituição verdadeira. Cristo leva o pecado de pessoas, Cristo é punido no lugar delas, ele recebe a condenação que pertencia a elas, e essa condenação já não está mais sobre essas pessoas. Se isso é geral, se é para todos os seres humanos, então todos nós seremos salvos. Mas se apenas para algumas pessoas, Cristo adquiriu na cruz, então, não só o perdão dos pecados, mas o meio como essas pessoas adquirirão, ou alcançarão as bênçãos decorridas da cruz. Nós precisamos definir a cruz como substitutiva mesmo. É o centro do cristianismo, a cruz. Mas mais, Paulo diz que além de Cristo como centro, a nossa fé precisa se fundamentar também na perspectiva de que toda a nossa relação com Deus, todo o nosso envolvimento com Ele, é exatamente por causa de sua bondade para conosco e não por obras meritórias. Paulo começa dizendo: graça e paz a vós outros. Graça é a fonte, paz é o resultado. Graça, o favor merecido, gera paz. Paz é restabelecimento de um problema que existia entre nós e Deus. Portanto, o cristianismo defende que o ser humano não é um ser bom em si mesmo. Que o ser humano não tem a bondade intrínseca, que precisa ser despertada. O cristianismo ensina que o ser humano é maligno por natureza e inimigo de Deus. E que Deus, em sua graça por Cristo Jesus, estabelece uma reconciliação com esse ser humano. O homem está em inimizade contra Deus. Nós precisamos afirmar isso. O que as pessoas dizem sobre o ser humano por aí? Hã? Ligue sua TV hoje à noite e veja o que as pessoas dizem. Vocês já pararam para pensar como as pessoas ficam assustadas com o mundo que nós estamos vivendo? Por que um homem mata uma mulher e sai com seu filho como se nada tivesse acontecido? Por que um ser humano pega uma arma e dá um tiro na cabeça de uma moça simplesmente porque ela pediu crachá? Hein? Porque os homens não conseguem explicar. Eu vejo comentarista na TV tentando explicar o avanço da violência na sociedade, mas não há explicação para isso a não ser dada pelo próprio cristianismo. O problema está com a natureza humana, e as escrituras dizem categoricamente que o problema está na natureza do coração do ser humano, corrupto, pervertido, inclinado para o mal, egocêntrico, centrado em si mesmo. Nós temos, queridos, resposta para essa cultura que está, esse mundo que está aí que nos cerca. Nós é que podemos explicar porque o homem é tão mau e porque pessoas podem fazer coisas tão terríveis como fazem hoje. Né? Aqui só para a gente brincar um pouquinho, um pastor amigo meu disse o seguinte: ele tem que entregar um trabalho de pós-graduação, então ele tem que apresentar um projeto político baseado na teologia reformada para o Brasil. E ele pediu minha ajuda. E ele disse: o que eu faço? Como é que eu faço? Ele disse: eu acho que um projeto político para o Brasil começa pegando o nosso presidente, botando num navio ou num avião e mandando ele para Cuba. Se você fizer isso, já é um bom começo. Agora, se houver dinheiro suficiente, você pega uma certa família, de algumas famílias de alguns estados, e manda junto também. O que explica corrupção, promiscuidade política, interesse próprio, egocentrismo? O mundo acha que o homem é bom em si mesmo. A Bíblia diz: o homem é mau em si mesmo. Mas Deus age neste homem apenas por sua graça e por sua misericórdia. Também significa que você não precisa barganhar com Deus. Sabe, a religião evangélica atual fala de barganha com Deus. Se você for fiel, Deus te abençoa. Se você contribui financeiramente, Deus abençoa. Aliás, na igreja de vocês dizem isso, né? À medida que você dá o dízimo, é fiel ao dízimo, Deus abre as portas dos céus, derrama a bênção sem medida sobre você. Se financeiramente você não está bem, a primeira coisa que a pessoa pergunta: você tem dado o dízimo fielmente? Fala-se então de barganha com Deus. A bênção de Deus está condicionada à nossa fidelidade. Acontece até com as nossas orações, sabia? Se você está em pecado, você fica com vergonha e não consegue orar a Deus. Algumas pessoas somem da igreja, param de ler a Bíblia, achando que Deus recebe essa pessoa por causa dos seus méritos. Nós, cristãos evangélicos do século XXI, não sabemos viver pela graça. Nós achamos que tudo depende de como nós nos comportamos para com Deus. Mas a mensagem do cristianismo é: Deus aceita vocês pela graça em Cristo Jesus. Essa é a mensagem, essa é a fé que temos que defender. Terceira coisa, ou quarta coisa que o texto aqui nos diz, é que a história humana e o próprio cristianismo é resultado da vontade de Deus. Veja só. Segundo a vontade de nosso Deus e Pai. Ou seja, nós cremos num Deus soberano. As Escrituras não nos revelam um Deus limitado, condicionado à vontade humana. O Deus das Escrituras é um Deus completo e totalmente soberano. Ele governa o mundo, ele rege a história. Deus não está longe da história. Ele é o originador dela e é ele quem guia a história. Sabe, às vezes nós limitamos isso dentro da igreja evangélica. Deus está limitado a certas coisas que nós fazemos ou deixamos de fazer. Nós é que impedimos a ação de Deus ou abrimos a porta para Deus agir. Isso aí é aquilo que foi chamado um tempo atrás de deísmo. Deísmo era a ideia de que Deus cria todas as coisas, mas vai para o seu trono, senta e fica observando de longe para ver se a gente consegue agir bem e consertar as coisas. O cristianismo, ou o teísmo, crê num Deus que está ativo na criação. Ele não só age diretamente na criação, mas ele faz com que a história caminhe para o seu ponto decisivo, para que o seu propósito se cumpra. Deus, ele governa todos os fatos históricos, bons e ruins. Nós não sabemos explicar por que Deus permite maldade no mundo, mas sabemos que ele está controlando e soberanamente regendo o mundo. Essa é a fé de vocês? Como nós explicamos? Bem, a sociedade explica que o mundo e a história como nós conhecemos não é, na verdade, fruto de uma ação soberana de Deus, mas, na verdade, fruto do acaso. A própria existência do homem é o acaso. Sabe, nós surgimos por acaso, depois de séculos e séculos de evolução. Esse universo como nós conhecemos, um dia houve uma explosão e essa explosão gerou estrelas, e as estrelas foram se formando. Uma ameba saiu de um rio, essa ameba começou a ter pernas, de repente gerou olhos, e inexplicavelmente, depois de um certo tempo, era um macaco pendurado numa árvore. E esse macaco pendurado numa árvore pensou consigo mesmo: quer saber, eu acho que eu vou começar a andar. E começou a andar, e aí foi andando, andando, andando. O mundo diz que foi assim que tudo começou. Nós cremos que Deus criou todas as coisas. Aliás, um cientista disse que, para o mundo ser fruto do acaso ou de uma explosão, e o homem gerado por um processo de séculos de evolução, é mais ou menos o seguinte: você coloca um chimpanzé dentro de um quarto escuro com uma máquina de escrever, e ele então tem lá papel suficiente, e ele começa a bater aleatoriamente nas teclas da máquina de escrever, e depois então de 20 a 30 dias sai de lá um livro de Shakespeare. É mais ou menos isso a teoria da evolução da história como nós conhecemos. O cristianismo diz o contrário. E sabe por que os homens não gostam da ideia de um Deus criador, soberano, que rege a história? É porque, se tudo é fruto do acaso, eu e vocês não temos que prestar contas a ninguém. Novamente voltamos ao relativismo moral. Eu posso fazer o que eu quiser com minha vida. Eu posso sair com as mulheres que eu quiser, posso beber, posso acabar, posso comprar pessoas, ter lucro, apesar da destruição da vida de pessoas, porque no fim da vida eu não tenho que prestar contas a ninguém. Mas se existe um Deus soberano que criou todas as coisas, que rege a história, que tem vontade, e ele revelou essa vontade, então no fim da minha vida eu terei que prestar contas de tudo aquilo que eu fiz. O ser humano não quer ter com quem prestar contas. Então nós queremos um Deus soberano. E queremos também... cremos principalmente que esse Deus soberano fez todas as coisas para o louvor da sua glória. Nós somos frutos dessa grandiosa graça, dessa gloriosa graça de Deus. Deixa eu tentar mostrar isso para vocês da seguinte maneira. Deus faz todas as coisas com um único propósito: sua própria exaltação. As pessoas dizem que isso é algo absurdo, porque é o cúmulo do egocentrismo procurar a própria exaltação. Isso é verdade. É ser egocêntrico demais buscar a própria glória. Quando existe alguém que seja igual a mim, com o mesmo valor e que mereça a mesma honra. Como Deus é um ser único e não há honra que seja dada a ninguém semelhante a Ele, toda honra só pode pertencer a Ele. Se Deus buscar honrar alguém além dele mesmo, Deus estará sendo idólatra, porque o único ser digno de ser exaltado é aquele que possui toda a perfeição e a absoluta perfeição. Então Deus é o único ser absolutamente perfeito, e Ele revelou isso para nós. Ele diz isso na sua palavra, que é o pressuposto original e principal, a revelação. Deus diz: eu sou o ser supremo, criador de todas as coisas, perfeito e único. Ora, se Ele é o único ser perfeito, glorioso, então todos os outros seres têm algum grau de imperfeição ou de limitação. Tanto os anjos, que nós pensamos ser extremamente perfeitos, não são perfeitos. Porque a definição de perfeição não cabe a eles. A definição de perfeição só cabe a Deus. Há algum limite nos seres angelicais que os fazem imperfeitos. A mesma coisa diz respeito ao homem. O homem não foi criado perfeito, ele foi criado sem pecado. Mas havia limitações no ser humano. Essas limitações o levaram a cair. O ser único e perfeito é Deus. Por isso ele pode muito bem criar todas as coisas com a finalidade de que ele seja plenamente exaltado. Agora, quando o homem busca a glória para si mesmo, então ele está de fato destruindo a glória de Deus. Por isso, Paulo está definindo aqui nesse texto que o pressuposto básico da fé cristã são exatamente esse. Primeiro, o solo escritura, a palavra de Deus é o único fundamento de nossa fé. O solo Cristo, só Jesus Cristo é o centro da fé cristã. Nós só temos meio de nos aproximar de Deus e de nos encontrarmos como ser humano em Cristo Jesus. Ele também define aqui a sola fide, porque só temos os benefícios da cruz quando cremos nele. Nós temos aqui, então, o sola gratia, pois a graça de Deus é a única maneira pela qual nós podemos ter acesso ao Deus bendito. É porque Ele quis, não porque nós quisemos. E, por fim, nós temos o sola ideal glória. Somente a Deus deve ser dada a glória. A glória deve ser dada única e exclusivamente a Ele. Esses são os fundamentos do cristianismo genuíno e verdadeiro. Essa é a fé da qual nós temos que defender. Agora, o que é a defesa dessa fé? Como esta fé pode ser plenamente defendida? É quando você crê no primeiro pressuposto, o sola escritura. Pois sem as escrituras você não conhece Cristo. Sem as escrituras você não conhece como você deve obter fé ou como a fé se manifesta. Sem as escrituras você não conhece a graça. E sem as escrituras você não tem uma perspectiva da glória de Deus. Tudo começa quando você crê que Deus fala, que Ele se revelou através de proposições, que Ele diz para nós quem Ele é e o que Ele quer de nós. Começa exatamente aí. Por isso é tão tolo o cristianismo que nós estamos vivendo hoje. Sabe, os cristãos estão sendo alimentados pelo entretenimento. A nossa fé é alimentada pela verdade. E a verdade é aquela revelação proposicional, ou seja, Deus revelou-se através de conceitos e verdades que podem ser racionalmente compreendidos por qualquer ser humano. Essa revelação proposicional é o fundamento de nossa espiritualidade. Nós começamos exatamente aí. E foi isso que deu origem à reforma protestante. A reforma é um retorno. É um retorno às escrituras. Descobrindo o que Deus falou. E quando eles retornaram para as escrituras, retornaram pensando exatamente o seguinte: Deus é um Deus pessoal. Ele falou conosco. E Ele nos falou através da sua palavra. Se queremos conhecê-lo e saber o que Ele requer de nós, começamos exatamente aí, na palavra de Deus. Ok? Eu sei que eu queria falar mais outras coisas, só que nós precisamos dar o início. Eu espero que eu seja o que dá o início. E outras pessoas melhores do que eu vão certamente aprofundar todos esses elementos aqui que vocês certamente estão ouvindo. Que Deus abençoe vocês em nome de Jesus.